suado. Lá em casa tá pegando fogo. Tá pegando fogo no assoalho. Tá pegando fogo na cortina. Tá pegando fogo no armário. Tá pegando fogo na betina. Tá pegando fogo, tá pegando, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Lá em casa tem incêndio e ninguém se interessa em apagar. Tá pegando fogo na varanda, tá pegando na televisão, tá pegando fogo na minha cama, tá pegando fogo no fogão, tá pegando fogo na parede, tá pegando no teto no fogo, na patente na escova de dente, tá pegando fogo no cachorro, tá pegando fogo em toda a casa e daqui a pouco aquela casa não vai ter mais não. Tá pegando fogo em toda a casa, não tem graça, aquela casa não vai ter mais não.